Sistema Pinga Fogo, comunicando para o bem, a verdade e a paz. Identificação. Esta é a ZYJ207, Rádio Nova M de Apucarana, frequência livre de 910 kHz, com penetração em todo o norte do Paraná. Empresa do Sistema Pinga Fogo de Comunicação. Nova AM, música e notícia, notícia e música. Aqui, programação musical feita por quem entende e gosta. Fique aqui. Todos os domingos, você tem um encontro com a boa culinária do campo. Restaurante Rural O Caipirão, um sucesso. Aos domingos, serve almoço a partir das 11h30 da manhã, com costela de chão, porco na lata, frango com quiabo e ainda mais de 15 pratos quentes e 10 frios. E de sobremesa, tem deliciosos doces caseiros. Restaurante Rural O Caipirão, na Chácara São Paulo, em Aricanduva. Entrada no Trevinho de Aricanduva, em frente a Cocamar. Faça agora sua reserva, ligando para o Edu, 99918-4750. Ou para a Andréia, no 99918-4749. Chegamos ao final de mais um ano. Foram meses de muito trabalho, obstáculos vencidos e, sobretudo, de conquistas nas áreas de infraestrutura urbana em Apucarana e cidades da região. Em 2021 vai dar tudo certo e teremos um ano de muitas bênçãos e fraternidade em todos os lares. Uma mensagem da Tapalã Construções e Empreendimentos, contorno sul de Apucarana. E continua pela Nova M, o musical especial. Curta essa. Previsão do tempo. Informações dos institutos de meteorologia para Apucarana e região. Pela Nova M, você acompanha a partir de agora o Plantão de Polícia, segunda edição. Uma boa tarde. Em 30 segundos, Plantão de Polícia, segunda edição. Neste horário, a Rádio Nova M coloca no ar o Plantão de Polícia, segunda edição. 30 minutos de informação total sobre as ocorrências policiais de Apucarana e toda a região. O que foi registrado nas delegacias, hospitais, corpo de bombeiros, SAMU, trânsito, polícia militar, civil e guarda municipal. Participação de todos os repórteres do sistema Pinga Fogo de Comunicação. Plantão de Polícia, segunda edição. Entrando no ar a partir de agora, aqui na Nova AM.